segundo, quando me envolvo nestas funções, prometi trabalho, lealdade e ambição. Acrescentou-lhes outra: apetite. E apetite, um apetite com um certo toque de criminoso. Porque comer isto é comer uma obra de arte. E há um certo medo. Deve-se saborear, deve-se viver, mas comer, não vou comer com apetite, é mesmo um bocadinho criminoso. Mas falei com gosto. Portanto, muito obrigado por causa do senhorinho, meu caro amigo, presidente da Universidade Hospital. Obrigado a todos e até sempre.